As imagens exclusivas mostram o assassino indicando o local onde enterrou os corpos. Tá aqui, só um aqui, escadinho aqui, ó. O pedreiro, de 40 anos, morava perto das vítimas, que matou a pauladas. Os corpos foram encontrados 100 metros abaixo, no fundo desse vale. Eles foram enterrados próximos um dos outros, num raio de 300 metros. Para as famílias, restou a dor. É horrível saber que ele não vai voltar mais para cá. A gente imaginou que Luziane iria fazer uma festa. Um velório, um velório, um velório.